Palestra realizada na União Espírita Cristã, Vila Velha Espírito Santo, no dia 12 de setembro de 2015, tema, Mediunidade na Infância e na Adolescência. O que fazer? Com Jacira Abranches. Boa noite a todo mundo. Eu fui evangelizada, eu passei por uma escola de evangelização espírita. Na época não tinha esse nome bonito. Na época era Escola de Moral Cristã Espírita, né? Sem fazer contas, porque é um termo bem arcaico. Depois participei de mocidade e hoje estou aqui, né, falando e refletindo junto sobre as lições, sobre o ensinamento que a doutrina espírita traz para a gente. Então, eu talvez seja, não sei se da melhor forma, eu e o Altino, meu esposo que está ali, o fruto de um trabalho de evangelização no lar e na casa espírita, que fomos todos, todo domingo, e era domingo de manhã, 9 horas a gente estava lá. E a regra era muito simples, não vai à evangelização, não vai na matinê. Era simples assim e a gente ia. E eu agradeço até hoje por isso, porque vi bons filmes, acompanhei aqueles faroestes e seriados que tinha Book Jones, Tom Mix, e fui evangelizada por uma pessoa queridíssima, uma alma gentil e delicada que nos botava lá no caminho. Então, eu sempre falo que eu agradeço muito a Deus a oportunidade de ter, desde cedo, tido a oportunidade de conviver, ter contato e estar na casa espírita através das várias etapas do meu crescimento, né? E a gente hoje vai refletir um pouco sobre essa questão da mediunidade na criança e no jovem. É complexo, porque refletir sobre a mediunidade no contexto do adulto já é complexo. Ainda hoje nós temos indagações, nós temos questionamentos, nós temos dificuldades, e a mediunidade ela é uma joia que nós vamos descobrindo a proporção que nós caminhamos no entendimento de nós mesmos e a proporção que a ciência caminha no desvelar do complexo que é a mente humana, que é o cérebro, que são essas conexões entre pensamento e palavra, entre sentimentos, emoções e pensamentos. Então, mesmo para o adulto, mesmo para aquele que é adulto e que é médium, é complexo, porque nós temos uma ideia equivocada de que a mediunidade é um dom. Dom no sentido do senso comum é uma dádiva, é algo que é dado a você como um acréscimo, como alguma coisa que você não precisa se preocupar que ele existe por si mesmo, né? Então, fulano tem o dom da pintura, o outro tem o dom da música. Então, essa palavra dom, e que por muito tempo ela foi utilizada junto, em correlação com a mediunidade, dava a conotação de uma dádiva, de algo que é doado e que você tem, é algo a mais, como se fosse um presente, alguma coisa que, de alguma forma, distinguisse a pessoa dos demais, distinguisse a pessoa do comum. E isso perdurou durante muito tempo em função de questões históricas, em função do nosso não conhecimento de muitas coisas com relação à nossa própria estrutura física, à estrutura cerebral, ao não adiantamento da ciência, como temos hoje. Só que com Kardec, com a doutrina espírita, nós vamos começar a entender que a mediunidade não é um dom. Ela é uma faculdade. Como a faculdade de falar, como a faculdade de pensar e outras tantas faculdades. A diferença da faculdade para o dom é que o dom tem essa conotação do divino, da doação. E a faculdade é algo que você tem e que você pode ou não aprimorá-la. Você pode ou não fazer com que ela se desenvolva, ou simplesmente deixar que ela fique ali de forma rústica, de forma rudimentar, de forma em que você usa precariamente. Eu costumo colocar um exemplo, não é o dos melhores, porque até não é minha praia, mas eu só tenho um único irmão no meio de 6 mulheres. Meu irmão, tadinho, é um sofredor, conviveu no meio de 6 mulheres, 3 acima dele, 3 abaixo dele. E a minha mãe ficava muito preocupada que ele demorou a falar, só foi falar aos 4 anos. E aí eu falo, mãe, você não entendeu por que ele demorou tanto a falar? Porque a gente falava demais, era aquela multidão, né? E meu irmão gosta muito de futebol. E a gente conversando uma vez, ele colocou para mim algo que eu repito quando eu falo dessa questão da faculdade, da necessidade de você burilar, da necessidade de você aperfeiçoar, da necessidade de você investir, da necessidade de você cercar de conhecimentos, informações e prática para que essa faculdade ela vá se ampliando. Então, meu irmão dizia que no campo do futebol, não vou aí fazer juízo de valor, só estou repetindo porque eu respeito a opinião dele. Em termos de talento natural, de faculdade natural, no processo natural, entre Garrincha e Pelé, Garrincha tinha mais. Mas Pelé aprimorou a faculdade de jogar bola e foi considerado o atleta do século, chegando à perfeição, segundo ele, de cabecear de olhos abertos, que é muito raro. E o outro, né, teve uma vida meteórica, uma caminhada profissional pequena, porque não se aprimorou. Talento natural é uma coisa. Agora, o aprimoramento, o aproveitamento desse talento é responsabilidade nossa, é responsabilidade de cada um de nós. E a mediunidade está dentro desse plano. Ela é uma faculdade que depende de nós, depende de cada um de nós, com a visão, com o entendimento. Estamos falando agora para os espíritas que temos, que é uma faculdade que Kardec é claro no seu objetivo, aliás, nem é Kardec, é Erasto, no Livro dos Médiuns, capítulo 20 do Livro dos Médiuns, vai dizer, a mediunidade é uma faculdade que foi dada ao homem para ajudar a toda a humanidade. Então, ela tem dois pilares. Ela tem que ser útil e ela tem que ser um processo de construção contínua. Ninguém é médio simplesmente por ter a faculdade de fazer um intercâmbio com o mundo espiritual. Isso é a faculdade. O processo mediúnico é o uso que eu faço dessa faculdade, de como eu aprimoro. Então, se para nós que somos adultos é complicado, imagina uma criança ou uma adolescente que demonstra possuir esta faculdade, essa possibilidade de perceber aquilo que está ao redor, aquilo que Kardec chama de o mundo incorpóreo, né, um termo bem de Kardec, que ele fala, nós participamos, nós estamos atualmente aqui, nós que estamos aqui no mundo corpóreo, porque não tem ninguém, nós que estamos aqui nos desencarnamos, mas existe um outro tanto no mundo incorpóreo. E essa relação do mundo corpóreo com o incorpóreo, ela sempre existiu, desde sempre. Desde que habitou o homem na Terra, desde que as almas começaram a reencarnar aqui, é necessário esse intercâmbio para que a gente seja alimentado das informações da nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Nós somos espíritos, essa é a nossa origem. Esse é o nosso ponto de partida. Isso é que nós somos e estamos encarnados. Cada um no modelo que está aí atual. Louros, altos, baixos, mais velhos, mais novos, né? Mais gordinhos, mais magrinhos. Uns de cabelo branco, outros de cabelo preto. Mulheres não ficam de cabelo branco. Ficam louras, segundo meu pai, que desencarnou com 102 anos. Mas eu falei com ele, pai, eu vou quebrar essa profecia sua, não vou pintar o meu. Meu pai que brincava falando isso. Então, a gente está aqui desta forma, mas nós não somos isso. Somos espíritos imortais. Então, para a gente entender essa questão da mediunidade na criança e jovem, que via de regra traz muito pavor à família, é muito comum nós sermos abordados, e aí a gente está falando da experiência que a gente tem no campo de atuação da área mediúnica, de mais de 40 anos, é muito comum a gente ser abordado com pais, familiares apavorados porque a criança tem insights, porque a criança tem lembranças, porque a criança, às vezes, não, de princípio, não se afiniza naquele ambiente, naquele núcleo familiar. têm sonhos que na manhã seguinte relatam e que, entre aspas, são premonitórios, ou falam coisas que estão fora da sua faixa de idade, de nível de desenvolvimento. Então, vamos começar a pensar por que que nós ainda nos alarmamos com essas questões. Por que que, diante dessas situações, parece que todo conhecimento espírita se nubla? Eu estou falando para os espíritas. Estou falando também de uma vivência, porque desde pequeno eu sempre tive percepções. Mas como eu estava numa casa espírita, já a terceira geração, isso era mais simples, né? Não era tão complexo, ainda mesmo que a gente não tivesse tanto conhecimento e tanta informação como se tem hoje da questão da mediunidade. Então, como a gente tem... ainda ignora muito acerca do fenômeno mediúnico, desse intercâmbio. Nós ainda temos, via de regra, se aqui não for assim, Rosângela, você me perdoe, mas eu estou falando da minha realidade, lá de perto de São Torquato, não do centro de Vila Velha, né? Mas lá do meu cantinho ali, a gente ainda acha que os espíritos podem tudo e que nós somos reféns dele. De um modo geral, a gente ainda acha que os espíritos é que dão o tom da comunicação, o que é um equívoco. Quem dá o tom da comunicação é o médium, porque ele é que empresta o corpo, ele é que é o veículo através do qual o espírito se comunica. E a visita vai respeitar a regra do dono da casa. E o dono da casa é o espírito encarnado. Nós temos que ter claro isso. Quando a gente pega algum médium com cacoetes, com isso, aquilo, o problema é do médium, não é do espírito, ele só se usa. Como diz o pessoal, se o dono da casa der espaço, eu vou ocupar a sala, a cozinha, o banheiro e tudo mais. Então, depois da codificação do livro dos médiuns, das obras subsequentes, nós temos que ter claro isso. Quem dá o tom da comunicação é o médium, é a sua postura, é a sua postura íntima, é o seu nível de pensamento. São uma série de questões que nós não vamos falar aqui hoje, seriam, é outra questão que nós vamos focar aqui na questão da criança. Então, se isso é complexo para o adulto, e a gente esteve aqui há pouco tempo atrás fazendo um trabalho, as dúvidas, as dificuldades, e a vontade... eu digo que é quase uma vontade inconsciente, entre aspas, do médium, de achar que a responsabilidade do espírito, diz, ah, eu não fiz nada, foi o espírito. Mentira, é do médium. E a gente vai trabalhando um pouco essa questão. Imagina, se no adulto isso é complexo, imagina com relação a quando isso ocorre com uma criança e com um jovem. E nós ficamos ainda, talvez até um pouco mais apavorados. Mas nós precisamos pensar que a doutrina espírita nos trouxe ferramentas e informações que vão servir e servem para que a gente comece a refletir sobre essa possibilidade e sobre, né, esse caminhar evolutivo que a todos nós estamos sujeitos. Primeira coisa que nós temos que pensar é que nós evoluímos. Ainda que numa leitura grotesca, ainda que numa primeira leitura rápida e concisa, a gente acha que o mundo piorou, não piorou. Nunca houve na história da humanidade tantas instituições voltadas para o bem, nunca houve na história da humanidade tantos movimentos em favor, em prol de ajudar aos outros. Isso é uma realidade, isso é estatístico. E nós estamos vendo que, nesse século XX, na segunda metade do século XX, até, né, agora, mais ou menos, 2010, nós tivemos um grande avanço no intelecto. E aí nós vamos voltar ao livro dos Espíritos, na terceira parte, Lei do Progresso, que os Espíritos colocam que, em determinados momentos da caminhada, nós avançamos intelectualmente, e em outros, espiritualmente. Que o caminhar do progresso pleno, quando nós nos tornaremos espíritos superiores, espíritos já naquela última escala lá do item 100 do Livro dos Espíritos, que eu não vou falar primeiro, que o tempo não dá, segundo, que é para vocês lerem, item 100 do Livro dos Espíritos, esse processo evolutivo, ele se dá alternado. Determinadas encarnações, nós caminhamos mais no processo evolutivo, nós, humanidade, no processo intelectivo, em outros momentos, no aspecto moral. E nós caminhamos no aspecto intelectivo, que é um progresso. Nós não podemos comparar os recursos que nós temos hoje com o que tínhamos. Eu estava brincando com um menino, que é um menino que estava aqui, que veio me ajudar. Eu falei, graças a Deus você está aqui, que eu sou analfabeta nisso aqui. Eu mal ligo e desligo e faço o mínimo básico necessário, porque eu sou analógica, eu não sou digital. Eu sou da época do quadro e do giz. Depois fiquei muito chique, comecei a fazer palestra com aquelas folhas, com aqueles cartazes que passavam. Ela sabe o que é isso, né? Depois foi em quê? No retroprojetor. Fazia aquelas coisas. E agora já estou aqui, já é um avanço. Isso tudo é um avanço. Então, se nós avançamos intelectualmente, isso significa que esse avanço intelectual vai mexer nas fases evolutivas do nosso crescimento. Então, nós temos estudos do final do século XX, metade do século XX, primeira metade do século XX, principalmente de grandes estudiosos da área da educação, Piaget e Vygotsky e outros, né, menos conhecidos aí, que definiam as etapas do desenvolvimento. Erik Erikson e outros dessa área que definiam que até a X idade era a idade do nascituro, depois era a primeira infância, segunda infância. E, logicamente, nós que estamos aqui hoje, nós vemos que, se para a primeira metade, né, até as décadas de 50, 60 do século XX, esses limites de idade eram compatíveis, hoje nós vamos precisar fazer uma revisão. Porque uma das coisas que a doutrina espírita ensina para nós é que quanto mais evoluído o espírito, tanto no sentido intelectual como moral, menor é a fase da adaptação dele no corpo quando ele reencarna. Menor vai ser a infância, menor vai ser a fase de puberdade, menor é da adolescência. Ou seja, o que é que significa? Ele vai assumir mais cedo a responsabilidade pela própria encarnação. Isso tem que ser claro para a gente. Sinal que nós estamos evoluindo. Eu costumo brincar com o Altino, mamãe conta que a gente com 1, 2 anos ficava enrolado igual um charuto. Hoje, menino de 8 meses, 10 meses, a menina estava com a menina na padaria, 10 meses andando com a sacolinha na mão, falando com o pai. Isso eu falei, nós estamos evoluindo, é só olhar esse pessoal novinho que está aí, andam com 10 meses, empinadinho, gente, andava igual aquele João Bobo balançando para lá e para cá, quando não ficava enrolado, né? Igual um charuto naqueles montes de pano que não sei o que lá, que demorava 7 dias para o umbigo cair. Hoje a criança já sai da maternidade praticamente com umbigo. Isso tudo mostra evolução. E no campo da mediunidade também, nós temos que entender isso. Então, diante disso, quais são as premissas que nós precisamos entender? Precisamos mesmo internalizar. Primeiro que somos espíritos imortais. Eu acho que isso aí ninguém tem dúvida, né? Porque é o desejo, a imortalidade é o desejo de todos nós. Não a imortalidade física, mas a imortalidade do espírito. E essa imortalidade vai proporcionar para a gente um processo de agregação de conhecimentos. Vai promover para a gente um processo de irmos somando conhecimentos através das múltiplas experiências, tanto no plano encarnado como no plano desencarnado, porque nós aprendemos também no mundo espiritual. Então, se somos imortais, nós vamos ter inúmeras existências e, com isso, nós vamos ter uma bagagem de conhecimento e de experiências do passado. Imaginem vocês supondo que Chico Xavier reencarne. Se nesta última encarnação, aos 7 anos, ele já trazia ostensivos sinais de mediunidade, ele reencarnando agora, com quantos anos seriam esses sinais? Eu calculo aí uns 4 anos, 3. Isso não quer dizer exercício mediúnico. Nós estamos falando da faculdade. Exercício mediúnico é outra coisa, é outra história que não dá nem para a gente colocar aqui. Uma coisa é a faculdade em si, condição humana. Faculdade humana inerente à nossa condição. Outra coisa é o exercício da faculdade mediúnica. Então, se nós temos várias existências e evoluímos tanto num plano como no outro, tudo aquilo que nós adquirimos, tudo aquilo que nós assimilamos, vão sendo somados, vão sendo agregados, para usar um termo mais moderno, que hoje fala-se agregar. Né? O Tinoco está ali, eu não posso falar bobagem não, né, Tinoco? Tem que se agregar. Se falar somar, vai dizer, ih, ela é lá do século passado. Hoje não se soma, agrega-se. Tá, gente? Então, E essas várias encarnações são sempre oportunidades de crescimento espiritual. Ninguém reencarna para ser derrotado. Ninguém pode compreender a reencarnação como uma punição. Toda reencarnação é oportunidade de ir à frente. Por quê? Se eu reencarnasse com projeto reencarnatório para não dar certo, não valeria a pena reencarnar. Simples assim. É o time que entra em campo e diz, eu sei que eu vou perder. Acabou. Então, todo projeto reencarnatório é uma aposta na vitória, é uma aposta no sucesso, é uma aposta num passo adiante. Estamos falando da generalidade. Então, toda vez que eu reencarno, eu estou tendo uma oportunidade para crescer espiritualmente através das experiências que eu vou vivenciar. E mais, não passarei por nenhuma experiência que seja para me derrotar. Nem uma. Ninguém reencarna para ser derrotado. Isso tem que ser claro, para que a gente desvincule a lei da reencarnação da pena de talião. Não existe nenhum ponto de encontro. A reencarnação, como dizem os benfeitores, é uma aposta na vitória. Diante disso, nós não podemos entender como racional, pelo conhecimento espírita, que a gente veja a infância como um estado normal de inocência. É um estado de inocência relativo em função da não maturação da equipagem. Eu com esse computador aqui, o Anderson que me ajudou aqui, deve fazer o Tinoco, faz maravilha, sobe letrinha, desce letrinha, entra uma cor, destaca outra, eu não sei fazer nada disso. Para mim é só apertar esse botãozinho aqui que vai passando os quadrinhos. E está muito bom. O Tinoco, dá licença, hein, Tinoco, mas eu fico encantada com as apresentações. Ele realça a letra, ele engorda a letra, ele emagrece a letra, ele bota a cor, ele faz subir, ele faz descer, ele vai para o lado. Eu falo, meu Deus, como é que ele faz isso tudo? Qualquer hora, Deus, vou ver se ele me dá umas aulas. Então, o equipamento é o mesmo, mas a faculdade de utilizar o equipamento é diferente. Eu estou dando esse exemplo que é para ficar bem claro. Então, a criança, ela tem aquele todo contexto aparente de inocência. Por quê? Porque o equipamento dela ainda não tem os recursos. E mesmo que tivesse, ela vai se apropriando aos poucos. Primeiro a gente tem que aprender a andar, depois falar, depois usar. É um processo. E isso reflete a bondade de Deus. Imagina se nós reencarnássemos de plena posse das nossas lembranças. O que seria de nós? Como é que seria? Como é que nós caminharíamos? Como é que nós faríamos projetos? Como é que nós faríamos planos? Como é que nós íamos pensar? Eu estou vendo o bebezinho lá atrás, lógico que tem que passar por essa fase do ser cuidado, de ser envolvido para ir nesse processo e descobrindo todas as possibilidades. Então, não é para nós espíritos a gente olhar a criança e achar que está ali alguém, uma página em branco, como muitos da educação dizem, que a criança ao nascer é uma página em branco, que já é uma teoria, inclusive, obsoleta, que não é mais aceita nem no meio educacional, nem no meio das escolas. Então, lá na Gênesis, Kardec vai dizer para a gente o seguinte, quando a criança respira, que é o significado que ela viveu, mesmo que seja um bebê que nasceu, mas se respirou, é considerado natimorto. Que é o que significa que teve acesso à vida, estou falando legalmente, é porque respirou. Então, Kardec vai dizer, isso agora, e Kardec já falava isso antes, quando a criança respira, começa o espírito a recobrar as faculdades que vão se desenvolvendo à proporção que se forma e consolida os órgãos que lhes hão de servir as manifestações. Isso a gente não precisa nem comentar. Um bebê daquele que está lá no colo não vai poder segurar uma colher para se alimentar, mas depois ele vai. É menino ou menina? Menina é sabida, escolheu bem o gênero. Então, a gente vai vendo que isso é uma progressão. A gente vai readquirindo essas possibilidades. Mas eu encarnei, eu tenho a possibilidade de ir desenvolvendo, amadurecendo, me apropriando, né, para poder utilizar todos os órgãos do meu processo de manifestações. Exceção aqueles que vêm com algumas limitações, ou de visão, ou de audiência, mas nós estamos falando num processo geral. Então, Kardec vai dizer, ora, a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica. Então, só para a gente voltar aqui, ó, a criança, ela, o espírito, vai desenvolvendo, vai se apropriando das faculdades, e a mediunidade é uma faculdade orgânica, à medida que os órgãos dão condição para que haja essa manifestação. E Kardec, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, ele vai dizer, ó, a mediunidade não é um dom, não é algo maravilhoso, não é algo que é uma bênção do céu, não é porque você foi escolhido. A mediunidade é inerente, quer dizer, é próprio, está vinculado a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como ver, ouvir, falar. E reforça, Deus outorgou as faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-la. Como qualquer faculdade, a faculdade mediúnica, eu tenho liberdade de usar, de que forma eu quero usar, de que maneira eu quero empregar. Para interesses pessoais, para interesses imediatos, ou eu não quero. Enfim, existe uma série aí de variáveis que nós podemos refletir sobre isso. Como eu posso usar a minha voz para falar o que não serve, os meus olhos para só enxergar a maledicência, o negativo, né? É aquela história de Jesus com os apóstolos, que eu gosto muito, caminhando lá pelas paragens lá da Palestina, eles encontraram um cão morto, já em estado de putrefação, com as carnes corroídas, e os discípulos, né, os apóstolos, estavam lá, meu Deus, mas coisa horrorosa, como é que fede? E Jesus disse, mas como tem belos dentes esse cão? É o que você olha. Então, o ver, o ouvir, o falar, são processos de escolha. O que é que eu quero ver no outro? O que é que eu quero enxergar no outro? De que forma eu percebo, né, tudo isso? Então, como qualquer faculdade, a mediunidade também está subordinada à liberdade que eu tenho de usá-la. Então, diante disso, Kardec vai reforçando, dizendo o seguinte... Eu preciso ter um nível de desenvolvimento moral, e o Erickson, da área da educação, ele vai fazer um estudo sobre isso, que depois Jean Piaget, que talvez seja um dos maiores nomes da área da educação, vai retomar. A criança, ela passa por fases na questão moral. Não na moral no sentido do comportamento de, com licença, por favor, obrigado, isso é uma educação moral, estamos falando moral no sentido das virtudes, das qualidades. Então, Kardec vai colocar no Livro dos Médiuns que a faculdade mediúnica, ela está relacionada com o organismo. Eu preciso hoje, mais do que nunca, a contribuição da ciência coloca para a gente que eu preciso ter toda uma capacidade de produzir determinadas substâncias, determinados hormônios, para que eu estabeleça o transe, para que haja comunicação. Então, é um complexo que não dá para a gente colocar aqui tão rapidamente. Eu preciso ter uma predisposição orgânica e, principalmente, ter a capacidade de produção de uma substância chamada melatonina, que, segundo alguns estudiosos, é a maionese da mediunidade, ela está em todas as questões mediúnicas, preciso disso, eu preciso saber, eu preciso ter condição de alterar a química de cérebro para poder estabelecer o transe e do transe eu estabelecer a comunicação. Então, essa faculdade orgânica independe da moral. Mas o uso, se eu tenho liberdade para usar, ele vai ser mais ou menos bom segundo as qualidades do médium. E aí nós vamos lembrar que Jean Piaget, baseado nos estudos de outros, né, colegas aí da área da educação, ele vai dizer que durante a nossa fase de retorno, ele não vai falar assim, eu que estou falando, ele fala, a criança, durante um período, ela vive naquilo que moralmente ele chama de anomia. O que é anomia? É aquela fase em que eu não ainda percebi que eu preciso estabelecer relações e interfaces com o mundo que me cerca. Aquela fase que a mãe ou o pai ou alguém que esteja com a criança passa umas saias justas. Que chega alguém e fala assim, ah, eu vim aqui na época que falava isso. Hoje eu não sei como é que é, mas eu estou falando da época. Eu vim aqui para ver se você tem uma xícara de açúcar para me emprestar, a minha acabou. Aí a mãe fala assim, não, nós não temos açúcar não. E a menina de 4 anos puxa na saia, tem sim mãe, lá está lá, ó, vai lá e pega. Quem não passou por isso? Né? Ou então, fala, ah, que bom te encontrar, mamãe, mas nem essa aí, ou papai, né? Vamos falar papai também, para não deixar sua mãe no fogo, papai, mas nem essa aí que você falou que é antipática, isso é a fase da anomia, que a ciência da educação estuda, porque a educação é uma ciência. Então, a criança ainda não percebeu que existem movimentos que precisam ser respeitados para que você tenha uma boa convivência, e ela solta essas pérolas. Né? Tem sim, é porque não quer emprestar, mas você não falou que ontem, que se encontrasse com ela na calçada, ia mudar de calçada? E essas coisas que acho que todos passaram. Essa é a fase que Piaget chama, de acordo com a análise dele e de outros, no campo da moral, que é a anomia, quer dizer, a ausência total de regras. Ela fala aquilo que ela percebe, que ela sente, que ela acha, que ela escuta. E muita gente já passou para uma saia justa dela. Depois nós vamos entrar numa outra fase, que eu acredito que nós, como humanidade, ainda estamos um pouco nela, que eles vão chamar de heteronomia. O que é heteronomia? Eu faço porque eu sei que se eu não agir daquela maneira, vai ter uma punição. É aquilo que nós, que meu avô dizia, Kardec devia ter descoberto que não tinha inferno, mas não devia ter contado para a gente. Porque aí a gente fala, não, como não tem inferno, eu vou fazendo. Como o medo do inferno faz, eu não vou fazer não, porque eu não quero ir para o inferno. Né? Ou eu sei que se eu fizer isso, eu vou ter um castigo. Esse período em que eu faço, em que eu me movimento, em que eu realizo, em que eu laboro sempre pensando na consequência, é a chamada fase da heteronomia, no contexto moral. E avançando... Quando eu já tenho plenitude ou consciência daquilo que devo ou não devo, posso ou não posso, que é raro, nós vamos entrar naquilo que eles chamam do período da autonomia. Eu faço porque eu sei que é certo. Eu não faço porque eu sei que é errado. Não porque Deus vai me castigar. Então, eu costumo fazer um paralelo. Os nossos irmãos de outras crenças, eles têm medo do inferno. E a gente tem medo de não ter bônus hora para ir morar em nosso lar. Só mudamos a questão, mas ainda continuamos aí meio que na heteronomia. Nós estamos com medo de não ir para nosso lar. Autonomia não, eu faço porque eu quero, porque eu me sinto bem, porque me dá prazer. Mas muita gente fala, ah, estou fazendo isso aí, consegui meus bônus horas para poder... Gente, bônus hora é uma metáfora. Não existe esse dinheiro no mundo espiritual, não. Para quem não sabia, estou alertando agora, viu, Rosângela? Então, eu preciso ter essa autonomia moral para fazer uso dessa faculdade. Se no adulto é difícil, imagina numa criança, que muitas vezes está naquela fase ainda da heteronomia. Faz alguma coisa com medo da repreensão. Né? Eu preciso estudar, porque se eu não estudar, eu vou ficar reprovado. E são fases necessárias. Porque o espírito passa por fases da infância, da juventude e da maturidade. Nós não fomos criados por Deus já com plenitude. Fomos criados simples e ignorantes. E todo o processo de conquista é trabalho nosso. Então, a gente precisa passar por essas fases. Então, Kardec, lá no Livro dos Médiuns, vai dizer, se você tem inconveniente, você tem inconveniente de desenvolver a mediunidade na criança para a atividade mediúnica. Nós estamos falando aqui de atividade mediúnica, não da mediunidade como faculdade em estado puro, em estado bruto. Temos que respeitar. Por quê? Para o trabalho mediúnico, eu preciso do organismo mais fortalecido, mais formado, porque senão vou submetendo a criança a uma possibilidade de ter esse organismo abalado e a imaginação muito mais excitada, muito mais ampla do que ela já é. Então, esse cuidado é em função da imaturidade orgânica. A faculdade existe. Que a faculdade é do espírito, mas a impossibilidade do exercício da mediunidade na criança e no jovem é pela imaturidade orgânica e moral. No sentido não do moral de comportamento, eu tenho que sentar assim, não. Moral no sentido da consciência da vida, do sentido da vida. Espero que eu esteja me fazendo clara, tá? Porque é complexo e eu estou correndo. Tá? Então, Herculano Pires, nesse livro que é um espetáculo, que é um livro desse tamanhozinho, não sei se está disponível, eu consegui o meu, eu tinha, emprestei isso mil, depois eu consegui outro num sebo. Né? Fui num sebo por acaso e consegui. O Herculano é um dos maiores nomes da literatura espírita brasileira. E na área da mediunidade ele é fantástico. É, segundo Emmanuel, através do Chico, ele vai dizer que o Herculano é o metro que melhor mediu Kardec. Esse é a alcunha que o Emmanuel dá ao Herculano Pires. Herculano Pires é o metro que melhor mediu Allan Kardec. Então é importante a gente refletir muito na obra dele. Então, ele vai dizer que as crianças, de um modo geral, elas têm a faculdade à flor da pele. Mas essa faculdade, durante o período da infância, como lá no Livro dos Espíritos está bem clara a questão da infância, proteção natural, ela é resguardada pela influência benéfica dos espíritos protetores responsáveis por aquela encarnação. Isso a gente tem que ter claro, tá? Nessa fase infantil, o que, que o Herculano vai dizer? As manifestações são mais de caráter anímico. Nós não vamos poder falar de animismo aqui, infelizmente, porque não dá, porque eu já estou em cima da hora. Mas, ou seja, são manifestações da alma. O termo animismo, anímico, foi criado por Alexander Aksakoff para identificar os fenômenos que são próprios da alma, o espírito encarnado. Porque uma das coisas que nós temos que entender, que mesmo encarnados, nós não estamos engaiolados, como um pássaro numa gaiola. Essa alma pode se manifestar. Essa alma pode readquirir, né, condições e faculdades de manifestação. Então, por exemplo, um processo anímico hoje, clássico, as TVPs, as terapias de vivências passadas. A alma que regride, a alma, o espírito encarnado, regride e volta a existências anteriores. Isto é um processo anímico. A telepatia. Eu estou pensando aqui, e a minha amiga Isabel, a Isabel, viu que eu guardei? A Isabel está pensando e eu consigo pensar, perceber o que a Isabel está pensando. É um processo de ligação entre eu e a Isabel, de alma para alma, isso é anímico. Telepatia entre encarnados é um processo anímico. Então, o anímico é sempre a manifestação da alma fora de alguns padrões, do comum, do habitual. Então, na criança, como ela tem ainda muito vívida, o espírito tem ainda muito vívida, lembranças, né, das existências, das tendências, muitas vezes ela coloca isso. Daí, uma leitura obrigatória para pais espíritas, o livro do querido, mas do querido Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. Esse livro é indispensável para um processo de educação sob a ótica espírita. Querido, porque eu adoro o Herculano e desencarnou agora no início do ano, uma figura notável. Então, o Hermínio, nesse livro Nossos Filhos São Espíritos, ele vai mostrar isso, para a gente ficar mais atento às tendências, às inclinações, às dificuldades, e amparado em quem? Kardec, que é a infância. A criança vem com essa fragilidade orgânica para que ela possa ser redirecionada nas suas tendências e estimulada, fortalecida nas suas possibilidades positivas. O papel da infância é para a gente corrigir as tendências negativas e fortalecer e reforçar as positivas. Ela não vai nascer bebê simplesmente que é bonitinha, que é tão bonitinha as bochechinhas, aí bota o lacinho, não é para isso. E é nessa fase, dada ainda a sutileza, a forma tênue como o espírito é vinculado ao corpo, que esse espírito é mais suscetível às nossas orientações, às orientações que são passadas. Então, é um equívoco achar que se educa depois de adulto. Não se educa. Depois de adulto, colhe-se. Por isso que a tarefa de evangelização na casa espírita é fundamental. Porque quando houver realmente uma evangelização da infância e da juventude, nós não vamos precisar mais ter reuniões de obsessão. Eu sempre coloco, porque eu estou na área mediúnica, que a reunião de obsessão é colheita daquilo que não se plantou na infância. Então, é importante nós termos claros isso. Então, a criança projeta muito isso das suas lembranças. Então, o Hermínio, nesse livro que eu citei, ele vai dizer a primeira coisa, o que fazer? Não vamos receber os primeiros sintomas de manifestações em pânico ou mal disfarçado, hostilidade, temor e inquietação, porque a criança percebe. Então, vamos tratar com naturalidade. Mas é, como é que é? Me explica melhor. Ah, não, vamos levando sempre de acordo com a faixa etária da criança. Porque o desejo de pai e mãe é que a gente resolva o problema. Não vamos, não podemos tirar essa faculdade que é física. Então, a primeira coisa é ter tranquilidade para que quando você percebe os primeiros sintomas de que a criança tem uma percepção além do que está aqui ou de redor. Por quê? Se você falar, se colocar em pânico, a criança vai receber. Se você tiver uma atitude de hostilidade, a criança vai perceber. Se você demonstrar temor e inquietação, a criança vai perceber. Então, a primeira coisa é receber com naturalidade. E a outra coisa, a partir da primeira fala da criança, observar o que ocorre, sem assustar a criança ou o jovem. Vamos começar a observar. Se eu não tenho recurso para lidar, vou procurar quem tenha, vamos trocar ideia, vamos conversar, vamos ver o que pode ser feito. Eu me lembro de um fato, de uma pessoa queridíssima, que já, pelo tempo já desencarnou, que esteve, foi nos procurar uma vez na casa espírita, era avó, tinha duas netas. E a mais velha estava na faixa de 9, 10 anos, eu não me lembro bem, a outra talvez lembre melhor do que eu, e tinha esses sinais de mediunidade. E a avó, uma pessoa simples, mas uma alma querida, e chegou e falou, eu vim aqui porque eu acho que vocês podem ajudar a minha neta. Eu saio do microfone porque eu falo alto, mas vocês estão me ouvindo, né? Então tá ótimo. Não ouvi, levanta a mão. Tá? Então, e aí nós fizemos todo um trabalho. Essa criatura era tão adorável que a gente tinha um grupo de crianças assim, com carências materiais, a gente dava o lanche. E ela lavava as vasilhinhas enquanto as netas iam para a evangelização. E a menina realmente tinha, sim, essas manifestações. E o tratamento é aquele que o Herculano vai falar, que nós vamos ver, passe e conversa, para acalmar essa criança, levando para o campo da naturalidade. Então, para isso, antes dela nos procurar, ela observou a neta, para ver se realmente era, para ver se não era alguma coisa de personalidade, que o Hermínio vai colocar muito, a gente observar as tendências, se a gente sempre acha que se a criança é muito mal criada, muito isso, é porque pode ter algum espírito ali perturbando. Não, às vezes é do espírito que precisa. Então, olha o Hermínio dizendo, observe o que ocorre sem assustar a criança ou o jovem. E vamos entender, principalmente nós espíritas, que não é desgraça alguma ter filhos ou filhos dotados de faculdade mediúnica. Não significa o exercício mediúnico. Isso a gente tem que deixar claro. Mas não é nenhuma desgraça. Então, vamos tratar com naturalidade como nós tratamos se ela apresenta um outro talento qualquer para música, para pintura. Eu sempre tive talento para falar, se tivesse algum talento. Né? Eu sempre fui faladeira. Eu comecei a falar cedo e eu acho que eu vou continuar falando enquanto eu tiver condição. E é uma coisa que eu acho que é importante. E a gente vai desenvolvendo. Então, na questão mediúnica, também é assim. Vamos observar primeiro, antes de botar o título de que é mediunidade. Não é. Vamos observar se é realmente uma faculdade mediúnica, se isso tem realmente alguma possibilidade de ser uma percepção extracorpórea da criança, ou se simplesmente são demonstrações da tendência do espírito. Então, é preciso a gente ter cuidado quanto a isso. Então, o Hermínio vai dizer, que eu acho que esse é um conselho bastante importante, mesmo ignorando de início as causas e a natureza dos fenômenos, a família deve estar preparada, pelo menos, para considerá-los com sensatez, sem estardalhaços desnecessários e prejudiciais. Ou seja, a regra é naturalidade. Agir com naturalidade, passando tranquilidade, confiança, serenidade para a criança e para o jovem, e através do processo de observação, e aprofundando as informações e as ações que possam ajudar aquela criança ou aquele jovem nesse processo, né? Imaginem se com 7 anos, quando Emmanuel aparece para o Chico, se houvesse um estardalhaço. A gente que viu, que lê muito sobre o Chico, vê que foi um processo natural. Lógico que ele é um pouco fora da curva, mas vamos tomá-lo como parâmetro. A Dona Ivone com meses. Então, não é algo que seja assustador, desesperador. E é algo que nós temos que nos preparar na razão direta em que essas etapas do desenvolvimento estão encolhendo. O espírito está assumindo mais cedo a responsabilidade do próprio corpo pela maturidade dos órgãos. Isso está claro quando a gente acompanha a evolução dessa geração que está aí. Por quê? Isso significa que nós progredimos espiritualmente. Quando nós vamos ler sobre vida em outros planetas, nós vamos ver que planetas mais adiantados, a infância é menor, como Júpiter. A adolescência é menor e a fase adulta começa naquilo que nós estamos entrando na adolescência, às vezes em determinados países. Porque o espírito tem maturidade para ter esse corpo formado para agir, porque ele já tem estatura espiritual para isso. Isso é que nós devemos compreender e buscar compreender diante da informação espírita. Então, o Herculano vai dizer que na fase infantil mesmo, que é muito comum, principalmente até os 5 anos, quando a criança ainda está começando, ou está iniciando, ou está na fase do processo de alfabetização, porque antes era 7, agora a criança está sendo alfabetizada com 5, por causa dessa evolução. Então, até o processo, né, até a entrada desse processo do, que a gente chama tecnicamente de letramento, a criança vive muito em contato com o mundo espiritual. Então, ele vai dizer que na fase infantil, qual é o tipo de intervenção que se deve fazer? Com passes e preces, para abrandar as excitações naturais da criança. Se eu, em casa, eu não tenho esse recurso, vou procurar ajuda na casa espírita que eu frequento, no grupo que eu frequento. Né? Hoje, todas as igrejas, denominações religiosas, têm seus grupos de orações, católica tem a carismática, os nossos irmãos evangélicos e pentecostais têm seus grupos de oração, de vigília. Vamos procurar ajuda, porque faz um entorno da criança, um amparo, uma proteção, até que ela tenha condição e maturidade para que essa faculdade mediúnica possa ser trabalhada e possa ser utilizada em benefício do próximo. Eu só tenho 4 minutos, mas eu vou correr, tá? Então, Kardec, no Livro dos Médiuns, né, diante de todas essas questões, ele vai colocar que é inconveniente, é perigoso, você desenvolver ou educar a mediunidade para a atividade mediúnica em criança em função do organismo frágil e delicado. Quer dizer, ele está reforçando essa ideia. Quando a criança é naturalmente médio, não há tal inconveniente, porque a manifestação vai ocorrer como ocorria com o Chico. Mas vamos nos lembrar que ele só produz o primeiro trabalho dele aos 17 anos. Ele tem a faculdade mediúnica, ele conversa com Emmanuel, ele tem todos aqueles fenômenos, mas ele não tem a atividade mediúnica. São coisas diferentes. Que eu gostaria que isso ficasse muito claro. Ah, mas o Chico começou cedo. A faculdade se manifestou, extrapolou cedo, mas o trabalho mediúnico dele é com 17 anos, quando ele publica o primeiro livro, que é o Parnaso lá em Túmulo. Que aí já estava, né, na fase, entrando para a fase adulta. Então, são coisas diferentes, a faculdade e o exercício. Quando uma criança médio natural, você não tem esse inconveniente, que era o que acontecia com o Chico, que ele via, que ele conversava com a mãe, que era natural. Mas era natural, não era buscado. Ele chegava, a mãe aparecia. Tá? A idade ideal, que eu acho que essa é a grande questão, mas quando que eu começo? Quando que é bom começar? Quando que eu posso? Aí Kardec, muito claramente, bom senso encarnado, vai dizer que a idade ideal depende do desenvolvimento físico, da maturidade orgânica, para que você não tenha nenhum inconveniente físico. Mas, mais particularmente ainda, do desenvolvimento psíquico-moral, da maturidade da pessoa. Porque nós temos adolescentes de 60 anos. Um adolescente de 60 anos não pode, não deve estar numa reunião mediúnica, trabalhando mediunicamente. Então, Kardec coloca aqui, né, antecedendo muitos os estudos de Freud e outros mais, que vem muito depois, no início do século XX, final do século XIX, colocando que a idade ideal não é o que está registrado na certidão, 12 anos, 13 anos, 14, 15, 16. É essa análise do desenvolvimento físico, mas mais particularmente daquilo que é a maturidade espiritual da criatura, né? Então, nós vamos ver alguns exemplos, só para a gente se animar um pouquinho, né? Joana d'Arc, que aos 17 anos vai partir para sua missão, era uma menina e vai atender ao Conselho dos Espíritos, notadamente São Miguel Arcanjo. E ela faz todo o seu trabalho em um ano e pouco, porque aos 19 anos ela é queimada. Só alguns exemplos, né? As duas irmãs Fox, 15 e 11 anos. E aí o Conan Doyle, naquele belíssimo livro A História do Espiritismo, vai dizer que se nós procurássemos em palácios, chancelarias, lá em 1848, que foi quando elas tiveram o primeiro contato com o Espírito, não se encontraria sala que teria sido mais notabilizado na história do que aquele quarto de cabana, onde aqueles primeiros contatos com os Rosna, quem quiser mais, tem um livro do Palhano chamado O Fantasma de Heidesville, Rosna, tem tudo, vale a pena ler, e não teria nada mais importante do que aquele modesto quarto de uma cabana lá do interior dos Estados Unidos, que eu também não vou falar qual é não, porque vocês procurem, porque eu também preciso dar dever de casa, eu sou professora, tá? Então é assim. Nós temos aqui as médiuns da codificação, Julie Baldan com 14 anos, Caroline Baldan com 16, a Jafé com 18, a Difô com 18. E basicamente, num livro fantástico, que é difícil de encontrar, mas recomendo quem puder, talvez em sebo, nessas coisas virtual que mexe muito com isso aqui, chama-se O Livro dos Espíritos, Sua Tradição Histórica e Lendária. Esse livro é do Dr. Canuto Abreu, que foi um dos grandes pesquisadores da história do Espiritismo, advogado e militou, né, em São Paulo. Ele mudou-se para a França no determinado momento da existência dele, do século passado, século XX, ficou lá 3 anos pesquisando sobre os princípios, os fundamentos, os documentos. Ele, em termos de pessoal, talvez fosse a pessoa que tivesse maior acervo documental sobre a codificação espírita. Depois ele doou isso, que já desencarnou. Ele tem um livro chamado O Livro dos Espíritos, Sua Tradição Histórica e Lendária. E nesse livro, baseado em documentos, ele vai fazer de forma romanceada a narrativa do dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Todo o processo, Kardec passou, como que chegou na editora, no dia que foi editado, 18 de abril, e ele narra, baseado em documentos, que no dia 18 de abril, de 1800 e pontinho, pontinho, pontinho, o pessoal vai pesquisar, né? Várias colunas, Kardec reúne na casa dele todos aqueles que colaboraram de forma direta para o Livro dos Espíritos. Então, estava as Baudin, estava Jafé, estava Defoe, estava o senhor Patier, estava todo. Ele reuniu todo o grupo. E ele coloca textualmente nesse livro, o Canuto Abreu coloca que ele deve às irmãs Baudin 80% do Livro dos Espíritos, a mediunidade delas. Principalmente a Julie, com 14 anos. Esse livro é lindo, que ele faz de forma romanceada. Então, é assim, é encantador o livro. Ele é difícil achar. Vou repetir. O Livro dos Espíritos, Sua Tradição Histórica e Lendária, do Dr. Canuto Abreu. Vale a pena, ele é um livro... Você lê numa noite. O Dr. Desce Andoli falou que, uma vez, numa conversa, uma vez que ele teve aqui, a gente falou desse livro, ele conseguiu o livro. Ele falou que ele passou a noite lendo. Ele não desgrudou do livro. Agora, nós nos encontramos, ele falou, Jacir, eu fiquei a noite toda, varei a noite lendo o livro, eu não conseguia terminar o livro, não conseguia parar de ler, porque realmente é extremamente interessante. E Kardec, nesta noite em que ele reúne para agradecer a todos que ajudaram para que o Livro dos Espíritos viesse a lume, para que ele fosse editado, ele dizia que ele devia a mediunidade das Baudin, principalmente da Julie, grande parte dos ensinos dos Espíritos que está contido no Livro dos Espíritos. E era uma jovem de 14 anos. Né? Chico Xavier, que a gente não precisa nem colocar, essa fala de Joana de Ângeles, quando do dia do desencarne do Chico, numa psicografia notável, ela vai falar do Chico e vai dizer que graças à sua dedicação, ele se torna a maior antena para a psíquica do seu tempo, por isso mesmo o seu foi mediunato incomparável. Mediunato, existe mediunismo, mediunato e mediunidade. Não posso falar a diferença agora, porque eu já estou rompendo o tempo. Mas no livro, se não me engano, Reflexões Espíritas, de Viana de Carvalho, numa das últimas páginas, ele vai fazer um comentário sobre esses três termos. Se não for Reflexões Espíritas... Não, Reflexões Espíritas, sim, do Viana de Carvalho. É um livrinho de... E já que se vocês forem comprar o livro, não se esqueçam de ler nesse livro uma página que todos nós devemos ler hoje, nesse momento, nessa fase de transição, chamada-se Vitória da Luz. É belíssima essa página, que é uma injeção de ânimo para a gente. Tá? Do Viana de Carvalho, psicografia do Divaldo. Não, voltei, está vendo como é que eu não sei fazer esse negócio aqui? Né? Olha aí, ó. Agora está voltando aqui. Olha aí, mas está voltando. É para baixo, é para cima, é para onde? Já me perdi aqui, hein, gente? Ah, agora foi. E o nosso querido Divaldo, e nós vamos ver que essa fala é da Sueli. Em Divaldo, nós encontramos o orador, o médium e a vivência espírita. Como médium, pratica ciência à luz do espiritismo. Como orador, ele dá ênfase à filosofia espírita. E como pessoa humana, ele vive a religião espírita. Então, Kardec vai colocar para a gente a prática do espiritismo, quer dizer, a ação mediúnica, demanda tato para a inutilização das tramas dos espíritos enganadores. Se esses iludem os homens feitos, claro é que a infância e a juventude mais expostas se acham a ser vítima deles. Então, nós temos que lembrar que o intercâmbio, né, essa possibilidade de nos comunicarmos com o mundo espiritual, ela abre uma possibilidade de nós nos comunicarmos com todos. E nós devemos nos lembrar que os espíritos, na clara definição que está lá, no Livro dos Espíritos, que Kardec retoma belamente em obras póstumas, são as almas dos homens que habitaram a Terra. Então nós vamos encontrar espíritos luminosos, carinhosos, que nos abraçam, nos estimulam, mas aqueles também que ainda estão presos a sentimentos negativos e que podem atuar. Por quê? Uma das grandes questões que nós precisamos entender, fechando aí a nossa reflexão e o nosso agradecimento pela abordagem desse tema, é de que o conhecimento é técnico, a utilização é moral. A mediunidade, como processo de comunicação, é questão técnica. Todo espírito pode deter esse conhecimento. Agora, a utilização é moral. Por isso que Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, numa das falas mais bonitas, Seara dos Médiuns são compêndios de lições que ele traz sobre mediunidade. Ele vai dizer claramente, que é algo que eu repito sempre, o Altino que me acompanha há 40 e tantos anos, você está ficando velha, está repetindo. Eu falei, mas é que a gente não aprendeu, né? Como diz a música, a lição a gente sabe de cor, só resta aprender. Porque a lição a gente sabe. Mas é uma fala de Emmanuel, tem duas falas de Emmanuel que eu gosto muito. Uma, ele vai dizer que imperfeitos, mas úteis. Perfeitos, sim, mas úteis. Acho que isso serve para nós. Não vamos esperar virar santo para poder começar a trabalhar. É o contrário, vamos trabalhar para tentar melhorar. Essa é uma questão. E a segunda fala de Emmanuel com relação à mediunidade, que eu coloco muito, e eu gosto de encerrar as minhas reflexões sobre mediunidade com essa fala, quando ele diz o seguinte: não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. Que Jesus nos abençoe.